Traz o boi, vaqueiro, traz o boi, ponha na vista do povo. Traz o boi, vaqueiro, traz o boi, ponha na vista do povo. Vim trazer minha flor do campo, pra desenganar teimoso. Vim trazer minha flor do campo, pra desenganar teimoso. Traz o boi.